Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se f... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se f... Nunca deu nada pra nós. Nunca lembrou de nós, nunca deu nada pra nós, nunca lembrou de nós. Sou tempestade, mas entrei na mente tipo Jean Grey, xinguei. Quem diz que mina não pode ser sensei? Jinguei, sensei, desde a Santa Cruz. Playboys, deixei em choque tipo Racionais, hey boy. Tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença. Chega, sou voz das nega que integra resistência. Truta, rima, conduta, surta, escuta, vai vendo. Tempo das mulher fruta, eu vi menina veneno. Sistema é faia, gasta, rata, Cláudia que não raia. Basta de glow, beleza, firmeza, mó faia. Rima pesada, basta, eu falo mesmo igual Tim Maia. Devasta esses otários, tipo calendário Maia. Feminismo das pretas, bate forte, mó treta. Tanto que hoje cês vão sair com medo de buu. Drica Barbosa, não se esqueça. Se os outros é de tirar o chapéu, nós é de arrancar a cabeça. Mas, mano, sem identidade somos objeto da história. Que em Deus, herói forte, esconde os héteros na história. Apropriação, a era desses tá repleto na história, mas... Nem por isso que eu defeco na escória. Pensa que eu não vi, eu senti herança de zumbi. Ah tá, não morro incomum. E pra variar, herdeiro de zumbi. Seguro o bom fim, é um. E dois, e três, e quatro. Não importa, já que querem eu serve. Eu tô pra ver um daqui sucumbi. Não, pela honra vinha mano, me tira a mão da minha mãe. Farejam medo, vou ter que ter mais faro. Esse é o valor dos reais caros. Ao chamado do alemão, no consenso que lele mano. Só sente quem teve banso. Eu não consigo ser mais claro. Olha pra onde os do gueto vão, pela dedução de quem quer redução. Respeito não, vão ter por mim. Protagonista ele é preto sim, pelo gueto vim. Mostrar o que difere, não é genital ou macaco que fere. É como jogar um sobo, sai de lá vendendo cola de dente e casaco de pele. Memes de negro é, isso vira querer ter um rifle. Memes de branco é, não trarão de volta, Yanga vai rig. Arranca meu dente do alicate, mas não vou ser mascote. Te quer ser da marmita, su. Fogo no seu chicote, enquanto a pessoa for morte pra manter ela viva. Domado eu não vivo, eu não quero o seu crime. Vem minha mãe junto à roça. Sou cravo vivido, entre os espinhos treinado com as pragas da horta. Pia, eu já morri tantas antes de você. Me encher de bala, não marca nossa alma sorrir. Brilha é resistir nesse campo de vagas. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Nunca deu nada pra nós, carai. Nunca lembrou de nós, carai. Nunca deu nada pra nós, carai. Nunca lembrou de nós, carai. Banha meu símbolo, borda meu manto, que eu vou subir como um rei. Sei, vivi da minha cicatriz, eu tô pra ver sangrar o que eu sangrei. Com a mente a milhão, livre como conta quinteu. Vou ser o que eu quiser, tá pra nascer playboy pra entender o que foi. Ter as correntes no pé, falsos quanto Kleber, Aran. Os vazios abraça lá, revolução Tucana. Hip hop reaça, doce na boca, lança perfume na mão. Manda o mundo se fuder, são os noia da Faria Lima, Jão. É a Cracolândia, blasé, é Jesus de polo listrada. Não corre, corte, degradê, descorre. Cola o pôster do Tupac que cês nunca vão ser. Original favela, Golden era, rua no Mike. Hoje os boy paga de drão, ontem nós tomava seus Nike. Os vira-lata de vila e os pitbull de portão. Music, filho de faxineiro, eu passo rodo nesse cuzão. Ando com a morte no bolso, espinhos no meu coração. As hienas tão rindo de quê? Se o rei da savana é o leão. Cantar pra saudar, nego. Seu rei chegou. Sim, Alafim, Vindio e Oxangô. Daqui de Malipa, Kuandô. De Yoruba ao Banto. Não temos papa, nem na língua ou escrita sagrada. Não, não na minha gestão, chapa. Abaixa sua lança faca, espingarda, faiada. Meia volta na barca. Europa se prosta, sem ideia torta. No rap eu vou na frente da tropa. Sem eucaristia no meu cântico, me vem na Bahia em pé, dão ré no Atlântico. Tentar nos derrubar é secular. Hoje chegam pelas avenidas, mas já vieram pelo mar. Boiá. Todos temos a bússola de um bom lugar. Uns apontam pra Lisboa, eu busco o Mongoá. Se a mente daqui pra frente é inimiga, o coração diz que não está errado, então siga. Donos em loop, sínio, os cudes, símio. Que ao ver um simonal que cês não vai fuder. Grande tipo Romwek, morou moleque, Zé do Caroço. Quer Photoshop melhor que dinheiro no bolso. Vendo os rap vender igual coca, fato, não, não, melhor. Entre nós não tem cabeça de rato. É Brasil, exterior, capital, interior. Vai ver nós, gargalhando com o peito cheio de rancor. Como prever que freestyles, vários, necessários. Já me dá a coleção de Miley Cyrus. Misturei Miley, Cairo, Harley, Pyro, firmeza, tipo Mario. Entrei pelo cano, malevei as princesas. Várias diz, não sou santo, imã de inveja é panto. Fui na Xuxa pra ver o que fazer, se alguém menor te escreve tanto. Tô pelo adianto, e a sua velha entendeu. Considere, se a miséria é foda, chapa, imagina. Eu, Scorsese, minha tese, não teme, não deve. Tão breve, vitórias do gueto. Luz pra quem serve na trama. Conhece os louro da fama. Ok, agora olha os preto. Chama. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide. Finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide. Já que esqueceu a coisa toda. Quero é que ele se... Nunca deu nada pra nós. Carai, carai, carai. Nunca lembrou de nós. Carai, carai. Nunca deu nada pra nós. Carai, carai. Nunca lembrou de nós. Carai.